apenas eu comecei a tocar. Minha mãe me deu uma gaita, mandou que eu fosse estudar. Saí pelo pampa fora pra melhor desempenhar. Com 10 anos tocava vai até o dia clarear. Os gaúchos da minha terra gostam de ver meu teclado, e quando olham pros baixos ficam muito admirados. Minha gaita só não fala, não chora e não dá risada, mas toca cada um shot que deixa as moças apaixonadas. Sou um serrano pachola que vivo em divertimento, me escorando na saudade, sentado no pensamento. Gosto muito de namoro, pois sempre isso eu consigo. É só terminar o baile, levo uma prenda comigo. Vou pedir ao patrão velho pra me fazer um favor, e ter para minha vida muito carinho e amor. Vou pedir para São Pedro, pois vou tirar um chapéu pra tocar meu último pandango lá no CPG do céu.